quebrada, nego. Hoje tem baile, curti com as donas. Mais tarde é hoje, curti molombra. Ao brilho do luar vem, vem dona Fati. Que pros bandos é combate, pros bandos é combate. E hoje é piscina, liga as donas banda pra curtir. A Nath, Juebs, Big e pro Bacardi. Então tá bom, se gosto whisky, drink e um bom som. As panteras vem pro baile, ao toque do ela que é bright, alecrim, fumaça e light. Ice Red esquenta, ferve, curte vibe no fight. Estica e apura, cê é W, então aspira. Seduzindo as bandidas na sutra de fantasia. Ao brilho do luar, hoje eu sei que consta. As Pati é mó fã, Dardina e maconha. O Globo Chap então tá massa. Impera os bandidos, tipo clã do divã. Aqui estilo curtiço, ela vem de mini saia. Destaque na quebrada, de miso no pé. Mente insana, safada. No frevo ela que é pan, Campari, Big Maçã. Point capital virada até de manhã. Hoje tem baile, curti com as donas. Mais tarde é hoje, curti molombra. Ao brilho do luar vem, vem dona Fati. Que pro bando é combate, pro bando é combate. E hoje é piscina, liga as donas banda pra curtir. A Nath, Juebs, Big e pro Bacardi. Então tá bom, se gosto whisky, drink e um bom som. As panteras vem pro baile, ao toque do neon. Back na Ramp, drink champanhe de maçã. As donas aglomera, quer escama pra dar pan. De bombeta esparrada, olha lá os bandido. Atividade na função, bala de chumbo pros cabrito. Tem fervo pra curtir, consta os grave bombas. Numerada atrai, vagaba pra chola banda. Mais tarde é hoje, tá massa pros bandola. Frevo louco, pate banda, e hoje nós comanda. De cima com as bira, Red Bull, Big Eco. Chama as dama, chama os firma, os parceiro e faz teu freio. Faz teu freio, faz teu freio, faz teu freio. Hoje tem baile, curti com as donas. Mais tarde é hoje, curti molombra. Ao brilho do luar vem, vem dona Fati. Que pro bando é combate, pro bando é combate. E hoje é piscina, liga as donas banda pra curtir. A Nath, Juebs, Big e pro Bacardi. Então tá bom, se gosto whisky, drink e um bom som. As panteras vem pro baile, ao toque do neon. Hoje tem baile, curti com as donas. Mais tarde é hoje, curti molombra. Ao brilho do luar vem, vem dona Fati. Que pro bando é combate, pro bando é combate. E hoje é piscina, liga as donas banda pra curtir. A Nath, Juebs, Big e pro Bacardi. Então tá bom, se consta whisky, drink e um bom som. As panteras vem pro baile, ao toque do neon.